Esse é o verdadeiro e único CD Top Melody, o original. Ela não, posso não. Ela não deixa eu sair nem no portão. Ele está de volta mais uma vez. Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case não, viu? Antes eu saía pra balada, agora é confusão, viu? E todo mundo quer saber por que deixei de ser safado. Sou um homem raciado, 100% vigiado. Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado. Sou um homem raciado, 100% vigiado. Melody, adorar.